DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Sempre em nome de Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Jefferson e Duda já tá na área. E a gente vai detonar. Aí daqui a pouco ele deu a pressão pra galera, meu irmão. Bora começar. Banda MP7, feita pra você. Vai rolando agora. Escute com muita atenção o que eu vou dizer. Família Saga Boteco da área com a gente. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo... Olha meu parceiro Arilson Salamânia. Primeira vez. Danielzinho, que o Salomão da área, meu parceiro Lian. Tô capaz de tudo, parceiro Cleiton, o Geraldo. São loucuras, meu amor. Parceiro Gleidson. Se amor, se passou no mano, o Gabriel. Até a lua. É o Gabriel Cardoso, babai. Cisão do céu. Família Saga Boteco sempre com a gente. De mel, eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de. Parceiro São do Yuri. Vem aí, olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de... Bora meu parceiro René. Eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Bora meu poderoso migodão! Tudo certo, tudo ok, meu irmão? Tony Brasil. Origem. É Tony Brasil, não é? Yo, yo, yo. Começando nosso rock hoje! Aqui na Vila Maúba, meu irmão, tá começando. Daqui a pouco ele tem nosso show, tem nossa pressão. Tá começando! O nosso despitado do rock também tá aqui com a gente. Os caras bebendo todos, estão só no pacote, meu irmão! Aí conhece. O nosso puteiro calado também aqui na frente com a gente. Nossa, equipe Seca Boteco, família Seca Boteco, sempre, sempre com a gente. Junto e misturado, também só no pacote. Tá começando, meu irmão! Meu amor é meu, meu coração, o meu amor é teu. Um abraço nosso, galera, também da Vila de Beja ali com a gente. Galera da Vila de Beja, meu irmão. O amor é teu. É nóis, sempre. Galera de Beja, sempre dando apoio. Coração. Bora, bom, pra cima, meu irmão. DJ Jefferson Consagrado. DJ Jefferson e DJ Duda. DJ Jefferson e DJ Duda. Olha, já você tá ali marcando presença, tô bem com a gente. O meu parceiro DJ Pantera, meu irmão, DJ Pantera, dos melhores DJs, já vai ter tua. O cara conhece também daqui comigo. Aí o cara conhece, né, meu irmão? Vem para dançar. Um beijo eu te dei. O meu amor é teu. Olha aqui com a gente também, ó. É todo teu, meu coração. As seguidores aí, ó, da Seca Boteco. Minha amiga Sara, da Namânia, Rafaela. Meu a Thaís Paixão. Minha amiga Isa Paixão, a Bia. A Isabela. Minha amiga Laís. E os de mascote. Minha amiga a Ana, a Laura. O Luiz Paixa, meu irmão. Tá na área também. Tá com a gente, garoto. Bora, DJ Robin. Hoje eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. É tão bonito nosso amor, que nunca vai ter fim. O meu amor é teu, o teu amor é meu. Aí meu parceiro DJ, meu coração. DJ Ferrari tá comigo também, obrigado, viu, meu irmão? Meu, é DJ Robin também tá aqui na frente comigo, enlouquecendo todo mundo. Entoitando, começando, meu irmão. Tá começando. Embora detonar, detonar, detonar, detonar, detonar, já vai. daqui a pouquinho tem nossa pressão, tem nosso show. Marcante, meu irmão. Abraço, meu parceiro DJ Alto do Som, Princesinha. Lá na Vila dos Câmaros, tá comigo. Um abraço, galera do Despertar do Rock, sempre formado aqui com a gente. Olha, tá comigo. Parceiro Matheus, o Sandro Yuri, o Isaac das Tese, o Cachorro Louco, meu parceiro Davidson, o TDR, o Wesley Júnior, e o Juninho também tá na área, o parceiro Luan, o DJ Rob, o Carlos, o Sonic, o Ronald, o mascote de Vitado tá na área, e sua Jusa, minha amiga Jace, a Jade, a Thaís, a Nina, minha amiga Maria, Chayane despintada, a juntinha aí com os puteiros calados também, parceiro Jaime, o Luiz, a Andresa, os puteiros tudo junto e misturado, papai. Bora, meu parceiro Renato. Aí o mascote conhece até demais, né, mascote? Bora, Renê, pra cima, meu irmão. Nossa, seca boteco aqui na frente. Marcelo Cleidson também aqui com a gente na Seca Boteco. Alô, meu irmão, sempre fechadão, tem 1 milhão de moral com tudo e o Jefferson. É moral pra nunca mais acabar. Mas não batidão, vai. Bora na marcante, daqui a pouco ele tem pressão. Vamos lá, Jefferson. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda. Para algumas dores, só pra... Aí só quem sabe vai soltando a voz comigo. Daqui a pouquinho tem a pressão, tem nosso show. Olha, mais tarde, domingão. Não há mais razão pra solidão. Já é hoje, né, meu irmão? Mais tarde. Tem Jefferson Praia do Caripi. Então mais tarde, lá no Prime Caripi Prime, todo domingo tem Dura, tem Jefferson e Dilma Garenense, meu irmão. Uma pitada de romance é bom. Aí quando for a noite vai ser Rio Capupima, aniversário das Tampas da Farra e seus seguidores na sede da Verão, meu irmão. Ou na manhã de um domingo à beira-mar, diga sim pra mim. Mais uma marcante que a galera não valou, meu irmão. Já! Passando mal! E a galera de Bege já tá na área aqui com a gente. Falou que vinha. Tá na área. Toda a galera, papai. Além do infinito. DJ Pantera aí, ó. Fogo, a Sonomania. Tudo junto e misturado com a galera aí, ó. Aí o Bó conhece, né, Bó? As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Esse é o meu corpo com todo o teu calor. Eu junto com a família, ver o pop e tocar. Virou mano, eles tocando canção de amor. Bora pra cima, despintado! Aqui no ladinho. Ao lado direito. O fogo vai voar, onde de junho. A Seca Boteco aqui com a gente, ó. Ao lado esquerdo. Tá fazendo o povo agitar. Povo. Meu parceiro Sandro Yuri, aqui comigo, obrigado, viu, meu irmão? Pelo carinho, pela presença, até demais, meu irmão. Olha, gente, sexta-feira, na sexta-feira, dia 10 de maio, Balneário do Carmo recebe Duda e Jefferson, grande cervejada. Balneário do Carmo tem o sonzão do poderoso Bigodão, tem Duda, tem Jefferson, aniversário, a social, né, Jefferson? A social. Dos molequinhos da farra, meu irmão. E o bagulho vai ser louco. R$1 a cerveja, meu irmão. Na moeda. É. Aí volta, a noite vem enlouquecida. As lembranças me dominam. Um real na moeda, velho. Descia o meu corpo com todo o teu calor. E junto com a família ver o pop tocar. Aí quando for no sábado a gente vai invadir. Véspera do Dia das Mães. Competinho, pop, mãe, eu que vou. Dia 11 de maio, vá buraco doce. Vai voar. Com um de queijo, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Fora da tona! Um abraço cheiroso, tá na área, bora cheiroso! Abraçou, cheiroso é muita onda! Olha o grito dele! Olha, seca boteco! Sábado aniversário de DJ Duda! E a mãe Detuba! Aí vai ser sal no terraço da praça, vai lotar, meu irmão! Tem a social da KF, a social da Super Sonic, e a social da Moral, e apoio da família Mega Fúria. Sábado, meu irmão, terraço da praça. Só pra te amar. O bagulho vai ser louco, meu irmão. Só pra te amar. Só pra te amar. Manda a R15. DJ Jefferson. Junto DJ Jefferson consagrado. Chega aí, DJ Duda Ostentação. Bota pra arregaçar. Só se for agora, papai. Começando, sai do canalino! Tá começando, meu irmão! E a galera chegando junto! Junto misturado com o Duda e Jefferson, já enlouquecendo, galera! Santa, vai sentar gostosinho para mim. Bora começar, meu irmão! Vai sentar gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu amo a mim. Eu vou falar pra tu, menina, alguém tá sozinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Olha que daqui a pouquinho tem a pressão dessa equipe. E a galera já vai enlouquecendo, meu irmão. Eu vou falar pra tu, mulher, e essa é a vela. Eu vou falar pra tu, mulher, então você é dela. Um abraço, meu parceiro DJ Alto do Sombra Cecília. Ele e a Josi, toda a galera, meu irmão, curtindo o rock aqui no Poderoso, meu irmão. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Bora que tá começando daqui a pouquinho de nosso show e a pressão vai aumentando. Tá procurando cara que nem eu. E tu canta de assim. Pra dançar na pista, entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe a bora, meu parceiro Gleidson. Bora, série do Canarino. Agora é tudo meu, seu coração não faz bum-bum. A minha equipe Pulsação também tá aqui na frente comigo. Bum-bum-bum, a galera da Pulsação não faz bum-bum. Olha, tá chegando o aniversário da Pulsação, já confirmado, Duda Jefferson. Bum, bum, bum, bum. O bagulho vai ser louco, meu irmão. Agora ela só vai. Bora, Romário, pra cima, Romário. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Joga pro alto. Agora ela só bate com bum, bum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Despitado do rock, suas musas. Jogando. Sempre junto, hein? Mulher. Denise Kevinho. Puteiro escalado, tá na área. Vem jogando, vem jogando. Bora até donar. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Um abraço bem toda a galera da família do Mega Sun aqui com a gente, meu irmão. Procurando o cara que nem o Robson Ferrari. Deixa lá de boa pra dançar na. Fala, Dedeca, o bagulho é louco, meu irmão, hoje. Faz o que ela gosta. Galera do Mega Sun comigo. Nada que ele prendeu. Galera que invadiu a Vila de Veste com a galera do Mega Sun, Duda e Jefferson. Foi um bagulho doido lá. Tudo meu. O coração não faz tudo. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Agora ela só bate com bumbum. craqueado, vai. Bora detonar, e bora detonar. Essa aqui é mais uma e a gente vai detonar, detonar. Bali da terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos. Aí só quem sabe solta a voz comigo. Comigo! Agora sim, ó! Vou pro Bali da Gaiola. Mais alto! Na intenção de beber. Te vejo no baile e já chego sarrando. Do jeito que... Mas eu quero ver a galera soltar a voz comigo agora! Toma, toma, toma, toma. Eu quero ver, sou vocês, sou vocês! Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha, Renê, o bagulho tá louco, já tá começando a pressão. E a pressão vai subentando, né, Renê? Mira seca, boteco, meu irmão! Aí, a galera da Estela, bora chegar aqui, a pressão vai subentando. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Amigo, ah, isso quem sabe solta a voz comigo. Mais uma vez. Eu vou pro Bali da Gaiola, ah, na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego zoando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo no meu. Agora, agora, agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só vocês. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na boca. E essa aqui, ó. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabinho comeu minha tcheca. O meu parceiro Chivachão, tá na Sega Boteco ali comigo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela presença de sempre, meu irmão. Tomo na pepeca. O nosso despitado também aqui na frente com a gente, enlouquecendo. O nosso puteiro calado também, pra cima. Gabriel do Borel. Aê, entra pega a visão. Entra cedo, sai molhado. Entra cedo, DJ Jefferson. E DJ Duda. DJ Jefferson consagrado. E DJ Duda ostentação. Esse vai e vem. É parceiro cheiroso, já comigo é cheiroso. Vai, vem, vai. E aí, de caçada? Esse vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai. Vai, é nesse vai e vem. E essa aqui, ó. Tá com ela do troinha aí. Aí o bagulho indo lá. Ela fricciona a tcheca. Assim, ó. Fricciona a tcheca. Ela fricciona a tcheca. Bora os puteiros calados pra cima. Os caras tem moral. Até demais, meu irmão. Bora, Luiz, aí tem moral, né, Luiz? Fricciona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela fricciona a tcheca. Fricciona a tcheca. Ela fricciona a tcheca. Fricciona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta... E a galera tá curtindo o poderoso bigodão. Ela gosta da brabeza. DJ Michael, o moral da zona ela sul. Ela fricciona a tcheca, fricciona a tcheca. Ela fricciona a tcheca, fricciona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Vai que era, vai que era. É o trainha. Essa é do DJ Doblinhas. Mas tem essa aqui que a galera tá falando. Bora da tona! E bora da tona! Vamos lá, Benjamini! E Luizinho! Tá aqui com a gente de novo! Olha, aniversário dos garotinhos do apoio Duda e Jefferson! O bagulho vai ser louco, meu irmão! É nóis, Simbre! Tudo junto! Toma, toma, rasga, toma, pai. Olha, mais tarde, vai ser Praia do Caripi. Tem Duda, tem Jefferson. Lá no Caripi Prime, e depois partiu a Baitetuba na sede da Verão Rio Capupima. Aniversário da Estampa da Farra. Aí sábado que vem, aniversário de DJ Duda e Abaetetuba. Domingo, durante o dia, Caripim. E à noite, Abaetetuba, Bar do Álvaro. O primeiro bailão dos... Bande dos Gaiato. E a ressaca do aniversário do DJ Duda. Porque tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça e um arsenal de bala. Agora e toma, vai. E toma, e toma, toma rasada. Agora toma, vai. Toma, toma rasada. Agora toma, toma, toma, toma rasada. Agora toma, toma, toma, toma rasada. Vai, o que é muito pra mim, pra mim, pra mim. Essa aqui, ó. O cara comprou uma moto, botou uma fortuna e bagulho doido. DJ que de Ferraz comprou uma moto. Olha que a pressão vai se aumentando. Daqui a pouquinho tem a pressão nessa equipe. Assim, ó. Do grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Do grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Do grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Um abraço, meu parceiro de Renato do Pondinho, segue comigo. Pra cima, meu irmão. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau cuidado. Parceiro Hildo das Produções, tá na área. Para Hildo pra cima, garoto. Chuca pra nós, pra tua bunda. E bora detonar. E bora detonando. Já passou Hildo hoje. Vila Maúva. Sai do canarinho e a gente vai detonando pra galera. Tava paradão no bar. E o bagulho vai endoidando. Meio da rua. E a gente vai tocando um pouquinho de cada. Pra galera curtir, vai. Um abraço a galera de Vila de Beja. Tá com a gente, só na mãe da Arânia. Sempre que pode, papai. Vai esperar no dia das mães, tem Jefferson em Duda. Lá no bar Buraco Doce. Vila de Beja. Louca, pega ela. Vai, quer tomar pra lá que eu gosto só da chuca. Um abraço, meu parceiro Babá e o parceiro Pedra. Velha guarda, né, Pedra? Vai, o cara conhece. Vem pra lá que eu até gosto demais. Só da chuca. Aí conhece, conhece. Venga, vem pra lá que eu gosto só da chuca. Chega, chega, chega, chega junto, DJ Jefferson consagrado. Chega aí, DJ Duda Ostentação. Bota pra arregaçar. Eu quero a pressão, vira uma uva. Tá começando. Tá começando. A pressão vai aumentando. Mais pólvora, Vila Maúva! Mais pólvora! Oh! Oh! E Nandinho despinta. Tá pressão! Oh! Oh! Oh! Um, dois, oh! Assalto! Chorei demais, vivendo sem você. Bora despintado do rock! Como dói assalto! Não ter você. Bora rolar pra cima! Como dói não ter você. Ao som do maremoto, a onda toca. As meninas despintadas, juntos despintados, bagulho louco! Vai! Vou! Oh! A raça do comandar. Vai! Tchau, tchau! Vou pôr despintados do rock, eu vou. Vou pôr despintados do rock, eu vou. Vou pôr despintados do rock, eu vou. Vou ser hobby consagrado. Vou pôr despintados do rock, eu vou. Vou pôr despintados. Eu sempre falo, a pressão vai se aumentando, meu irmão. Joga! Ao som do maremoto. Eu sempre falo, a gente vai dando moral pra quem dá moral pra gente, meu irmão. Vai! Vai! Oh! toca tudo do Pará. Sem Mamute, Marcos Paulo e DJ Cleito Arrasador vão comandar. Vou com os pintados do rock, eu vou. Vou com os pintados. Eu sou do pintado do rock, meu irmão, bagulho louco. E a operação aumentando. Vai! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Vou com os pintados do rock, eu vou. Ao som do maremoto. Vou com os pintados do rock, eu vou. Vou com os pintados do rock, eu vou. Vou com os pintados do rock, eu vou. Esse hobby consagrado. Vou com os pintados do rock, eu vou. Vou com os pintados do rock. Eu não tô nem vendo, meu irmão. O bagulho é louco. Oh! Aqui é pressão, meu irmão! Eu gosto de ti. aí galera, o rock já vai começar. Com os puteiros calados chegaram pra ficar. Essa equipe. Abraça a galera dos puteiros calados. Bora, puteiros calados! Quilômetro 6 chegaram pra ficar. Bagulho vai doidar. Aí gatinha traz o esquema de livro e o de pai. Vamos ostentar que não pode parar. São os puteiros calados que agora vão endoidar. São os puteiros calados que agora vão endoidar. São os puteiros calados que agora vão endoidar. Vem, lourinha, vem, moreninha. Aí nosso puteiro calado tem moral até demais, meu irmão tá Davi. Aqui com a gente. Na pressão, na abração do Luna, do Jefferson, aí tem moral. É pra botar é. Na pressão, oh. Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. MC Ronizinho, aí Dudu, os caras dão valor, né? DJ, hoje o rock tá pressão. Hoje o rock. Bora que é pressão! Bora que é pressão! Vai! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Pressão! É a família Pulsação de Vila Mauba. Traz o uísque e vodka que mistura. Bota na pressão que o rock. Abraço, meu parceiro Mário, pra cima. Família Pulsação demorado. DJ Caçula Rick, tá agitando. Tá chegando o aniversário da Pulsação. Tá e o bagulho vai ser louco. Tem Duda, tem Jefferson. Galera, Vila Mauba, meu irmão. Bota na pressão, é a família Pulsação. Ei, DJ. Hoje o rock tá pressão. Hoje o rock tá pressão. Com a família Pulsação, com a família Pulsação. Bora, meu parceiro Romário, pra cima! Tá pressão, com a família Pulsação, com a família Pulsação. Hoje o rock tá pressão. DJ. E joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Hey! Uou! Tchá, tchá, tchá, tchá. Bora da tona, e bora da tona, vai! Uou! Bora, menina seca, boteco! Segunda, segunda no trabalho. Minha vida é só... Família seca, boteco! Essa música é de vocês, tô canto comigo, meu irmão. Vivo de madrugada, isso é uma palhaçada. Galera que tá aqui na minha direita, só ter cuidado com os cabos aí pra não danificar, tá bom? E sabe o que? Usando de férias. Sim, ó. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Mais uma vez! Usando de férias. DJ Jefferson com... Amor, então canta, eu sei, eu falei bem. Amor, eu sei, eu te magoei. Aí só quem não deve nada pra ninguém vai cantar agora. Mas vamos tentar conversar. Mais tarde partiu praia no Caribe. Jefferson e Duda lá no Caribe Braille. Noite, Rio Campo Pima, vai ter tuba. Me custa tanto viver sem ti. Senhor Augusto, o cara do mandado do carro, só na mãe da Aranha. Ele já avisa que dia 10 de maio, sexta-feira, já pensou em Duda, mandado do carro, cerveja um real. Só te peço. Social dos molequinhos da farra também, papai. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Aí na social dos molequinhos da farra. Dia 10 de maio vai ser bagulho louco. Um real, a cerveja na moeda, velho. Uma chance. Só mais uma chance. Bora, meu parceiro cheiroso. Uhul! Bora, meu parceiro Augusto. O cara que detona. O cara que comanda o modelo do carro, meu irmão. Mas vamos tentar conversar. Olha, dia 7 de abril. Tem bala, droge, o som que comanda vai ter tuba. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a gente vai detonando, vai! DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. E bota na pressão, vai! Vai, já, já, já, já! Uma sacanagem. Sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco. Entra seco. Sai molhado. Entra seco. Vai. Entra seco. Sai molhado. jogar. É nesse vai e vem, pra tu pra cima. Sai jogar, vem pra cima. Olha lá, ela se passeia. Explode o bagulho. Abraço meu parceiro Flávio, da família Mega Surra, tá aí vem aqui com a gente. Ô Flávio, aí tem moral até demais, meu parceiro Flávio. Olha lá do Bonero do Carmo, tá vindo aqui com a gente. Aí, meu parceiro Zorro! Aí é nóis, né, Zorro? Aí é o Zorro Roverende, papai. O cara já tá lá. O rock tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Pimba todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Passa no Flávio! E a equipe Zorra já tá na área! Bora Flávio pra cima! E virar o jogo, mudar meu estado, solteiro de novo. Desculpa, mulher, isso não dá. Aí o Renê também tá ali comigo, da Saca Boteco. O cara tem 1 milhão de moral com o Dudu e o Jefferson. Até demais, né, meu irmão? É moral pra nunca mais acabar. Fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou a dela, e a Jefferson vem em mim. Colômbia vem em mim. Fui feliz com ela. Parceiro DJ Ferrari. O cara tá só de camarote. O cara detonou e agora ele tá só no Manhã da Aranha. Pra cima, DJ! DJ Marcos Show, o rei das produções de Nova Timoteua. Brigava todo dia com a dona. Rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado. Rock desguiado. O rock desguiado, onde é que eu encontro? Vila Maruba, vambora. Onde é que eu encontro? Olha, gente, dia 4 de maio tem Duda, tem Jefferson, toca do Açaí em Garapé Mirim. Garapé Mirim na festa das equipes lá. E quem toca é Duda e Jefferson e DJ da região. Onde é que eu encontro? Dia 4 de maio, meu irmão. Onde é que eu encontro? Açaí em Garapé Mirim. Onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O pote guiado, onde é que eu encontro? Meu irmão, pelo amor de Deus! Vai! Vai! Deixa eu te falar, nem deu pra mim naquele dia contigo, porque aí eu tô com o celular. Nossa, aqui, ó. Celular, né? Deixa eu te perguntar: será que você tirar um iPhone pra mim e eu ia te pagando aos poucos? Alô, Mel! Te liga nessa porra! Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama. Ela falou, ei, desgraçado, qual é a parada de eu conseguir sem conta aí? Ela te chama de amor. Quando ela tá com saudade, ela volta. Deixa eu te falar, não tem como tu me arrumar 5 caixinhas de cerveja. Ela te chama de meu bem. Aí o bagulho inútil. Leva tudo que tu tem. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 200 reais? Ela leva tua carteira. Leva até tua pulseira. Deixa eu te falar. O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é? Canhões! Tá as pólvoras! Mais tarde vai ser Prédio Garipi! E à noite vai ser Rio Capo Prima! Aniversário, nós estamos na parada! Onde é que eu encontro? Um bag de 1 metro, onde é que eu encontro? Um bag de 1 metro, onde é? Mais pólvora! Vai! Gol! Dia 25 de maio! Hoje não! Primeiro ano de curtição da equipe de visitado do rock! Fala, Androide! Todos a bola! O Sônia vai ter tuba no espaço WR, papai! Explode o bagulho! Vou fazer chover em cima dele! E essa aqui, ó! Vou fazer chover! Eu era feio e ninguém me queria! Só me dava se me desse, milícia. Eu sou da polícia, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e todo mundo me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas que é cheiroso, dá um gritinho aí. Me adora. Elas me adoram. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar. Marcelo Glenison! Dando esse piro. A toda a galera aí da Saga Boteco tá aqui comigo. Ao lado esquerdo. Parceiro DJ Rob, sou da boca agora. DJ da Vila Maúba, e as novinhas representando sempre aí. Uma moto e as novinhas despintado no rock também. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. Abraço bem aí, essa paixão. É, tá aqui com a gente também. Tá seca o boteco. É. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse me fio. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Isso é pro Jefinho. Vai, vai, vai. seca boteco, meu irmão. Explode o bagulho. Caquia não vai, caquia não vai. Bora da tomada, tomada. Já. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Aí o bagulho vai doidando. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha. Essa música do Wall. Hoje eu vou, ver, é. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu tá fim de doidar e virar o cabeção. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar Júnior Santorini, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Mas ela veio mexer, mexer no saco pra encontrar. Tá vindo chegando, namora aí. Namora aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua. Só quem sabe, eu quero ver cantar com o belo nome dela. Quero ver, bora ver. Então canta Júnior Santorini. O nome dela é. Um abraço aí, parceiro Sandro Uri, tá aqui comigo. O cara conhece, o cara tem moral, tem demais. O nome dela é. Parceiro Isaac também tá aqui com a gente. O Isaac tem moral. O despitado do rock, meu irmão. Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Mas ela veio mexicana, enxerga o saco, quer comprar, não tem essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí. Bora, Thaís, pra cima! A Thaís! A Thaís da Seca Boteco! O nome dela é Jennifer! Mano, batido, o Jefferson Mora enlouquecer essa galera da Vila Maúba! E tenho que agradecer essa galera que sempre quando chega aqui, a galera tá sempre com a gente, essa equipe, fã clube que vem de equipe, mas tá sempre dando apoio pra gente. Está aqui pra dar moral pra vocês e vocês darem moral pra gente. Bora pra cima, Jefferson Duda! Ah, será que tem alguém do País Sandu hoje aqui, Jefferson? Ai, menina, galera do País Sandu, faz barulho! E a galera do Rimo dá uma vai na galera do País Sandu aí, ó. Tu tá doido, doido? Vou dar mais uma chance pra galera do Paysandu. Galera do Paysandu, dá uma vai na galera do Rimo! Galera do Rimo, dá uma vai na galera do Paysandu aí, ó. Ai, ai, ai. Quem é do Flamengo faz barulho! Até porque o Mengão hoje ganhou, meu irmão. Foi empate, mas ele tava por empate. O Mengão, a galera do Mengão faz barulho! O rock tá doidão, e o rock tá doidão. Vai jogando a mão, joga a mãozinha! Tá oh! E o rock tá doidão, oh! E o rock tá doidão. Doidão, tchau, tchau, doidão, tchau, tchau, doidão. Ninguém segura, ninguém segura. Família Seca Boteco, tá uma loucura. Ninguém segura, ninguém segura. Família Seca Boteco, tá uma loucura. Traz o Odipá, desce os pacotes que hoje a... Aí traz o uísque com os caras tão fortes, meu irmão. Eles chegam, tem que respeitar. Família Seca Boteco bebe. Aí a Seca Boteco tem moral. Família Seca Boteco bebe até o sol raiar. Bebe até o sol raiar. No maremoto é pressão pra todo lado. Com o DJ Mamute e o DJ Marcos Paulo. E as seguidoras chegaram na pressão. E as seguidoras chegaram na... E a seguidora também da Seca Boteco tá de boa. Tá em ação. Joga a mãozinha. Que tá em ação. MC Vini na voz, DJ Mike e DJ Vini na produção. Vai jogando a mão que o rock tá doidão. Vai jogando a mão que o rock tá doidão. E vai jogando a mão que o rock tá pressão. Joga, joga, joga. Aí galera vai jogando. Joga a mãozinha. Aí galera vai jogando a mão. Aí galera vai jogando a mão. Os despintados do rock é na pressão. É meu parceiro, bora lá, eu te puxo. Olha meu parceiro despintado do rock aí, enlouquecendo. Esse jeito não vale, essa equipe é desviada. Anda com os plaquês de 100, bebe, desce o Red Label. Desce a tequila, aqui no nosso bonde cola. Só para a gatinha, elas vão não dar do beat. Elas desce rebolando, todo mundo aqui já sabe. Os despintados ao comando. Aí galera vai jogando a mão. Aí galera vai jogando a mão. Aí galera vai jogando a mão. Aí vai jogando a mão. Rock. E vai jogando a mão. Vai! Galera vai jogando a mão. Aí galera vai jogando a mão. Aí galera vai jogando a mão. O e vai jogando, rock. Vai jogando, vai! Vai, vai! Olha, gente. A gente vai fazer a união das equipes aqui em Beja. O rock das equipes em Vila de Beja. A união. Quando o Duda chegar aqui, ele toca a música numa equipe e todo mundo vai virar o cabeção. É junto misturado. Vamos organizar essa parada, beleza? E tu canta! DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Troco meu nome, Bora, meu parceiro bom! Vou, no peito, cara, tá só amânia! Fingi não ouvir. DJ Pantera, pra toda a galera de Vila de Beja, vai, vai. Aceitar, bora, cheiroso! Menos tentou consertar o. Olha, Bal! Mestre do DJ da Juban e tudo, e Gerson Bal, boneco doce! Não vou chorar. Aí meu parceiro Pedra tá ali comigo também, né, Pedra? Velha guarda. Meu, e tu canta. Você e é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Olha, gente. Sábado da Aleluia. É. Sem dúvida tem Jefferson no aniversário. É. Nunca mais vai lembrar de das atitudes da Vila Maranhão e da Sem Limite. Eu também. Na Arena do Fabinho, sábado da Aleluia. Tem Balandroide, tudo e Jefferson do Animal. Viviane Batista. Aí no, na mesma noite... A gente vai estar tocando no Rio Maracapucu, no Tribo Som da Ilha. É, na mesma noite, na sede do Remanso. É muito rock, viu? Aí quando for no domingo de Páscoa, tem Dura, tem Java do Caripi. Aí à noite a gente vai tocar no domingo de Páscoa. Vai ser Estrada de Garapé-Miri. Butilhão. O Butilhão recebe Duda e Jefferson, meu irmão. Festa de tradição. É muito rock. Mas não vou chorar. Um abraço, meu parceiro Salomão, também tá aqui comigo, da Sega Boteco. Salomão, tem moral, tem demais. E aí? Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para. Olha, Cleis, tem moral também, pô. Bora, gatão. Tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo. E DJ Duda. Me provocou, tudo mudou. Se baixou, chega o babai. Porque eu mereço um recomeço. Tenho o direito de amar e ser feliz. Um abraço, meu pai. O meu parceiro Juninho, alô Juninho. Um recomeço. Também tá aqui com a gente. Quero fazer o nosso despitado do rock, meu irmão. Um abraço, meu parceiro Cachorro Louco. Tá com a gente também. Desvintado Sivri. Desvintado do rock. É. Sivriane Batidão. Júnior Vidal. Para, meu parceiro Clenison. E a galera da Saca Boteco tá na área, meu irmão. Quando eu te vi, meu dia cinza encheu de. Bora pro Tânio Escalado. E eu sorri. O Sirisaki. Meu coração. Meu parceiro Sandro Uri, os caras estão enlouquecidos, os luxuosos do rock sempre, meu irmão. E quando vou dormir, em meu sonho só dá você. Como resistir? O nosso espetáculo do rock sempre do Rio do Fechadão com o DJ do Animal. Isso não foi tão fácil porque é tão bom. Aí já vinha, tem moral também, meu irmão. De amor. Chuteiro calado, sempre. De amor. Parceiro Luan, tem moral também! Até demais, né, Luan? DJ Rob, só na mano, agora Rob! Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto! Quando eu te vi, meu dia cinza encheu de cor. E eu sorri pra mim, meu coração logo acelerou. O Davidson desapareceu, cadê o desgraçado? Como resistir se não consigo te esquecer? E bota na batida, bota, bota, bota na batida. E bota na batida, bota, bora da tona, bora da tona, bora, bora, bora, bora. Bora, meu parceiro Cleidson! Olha, Cleidson, é nóis, salva do meu aniversário e vai de tua. Quer mais, é. Seria pra você, e de mão dada. meu parceiro Flávio. Família Megazorra, tá vindo ali comigo, virado no Caribe, na presença de sempre. É nóis, sempre, viu, meu irmão? E a minha irmã, acho graça porque não restou. Olha, Flávio, o nome da patroa aí, ó. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. E agora? Uhul. Agora vai sofrer na minha mão. Agora sim. Agora sim, Flávio, é a Thaís. Solidão, é a patroa, tá na área. É. Ao lado esquerdo. É bicho, ao lado esquerdo. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix. Olha o Pedra. DJ. Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho e Sam. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga... Quem tá de rock, joga o bracinho pra cima aí. Quem vai chegar em casa, doidão, faz barulho. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem não deve nada pra ninguém, faz barulho. Joga a mão pra cima. Quem é do Paysandu, joga a mão pra cima aí. Quem é do Paysandu, faz barulho. Só quem tá de rock. Quem é do Rimo, faz barulho. Quem tá de rock, joga a mão pra cima. Quem é do Paysandu, faz barulho. Quem é do Rimo, faz barulho. Só quem tá solteiro faz barulho aí também, meu irmão. Tem muita gente solteira, velho. Mais pólvora! Mais pólvora! Pólvora! Mais pólvora! Show! Oh! Hoje eu vou fazer um rock valer a pena com a fama. Olha, gente, essa música é nova. Arena. E essa música vai pegar, tá na boca da galera já, velho. Foi lançada domingo essa música aí, ó. DJ do Ostentação, vem chegando no máximo. Eu vou curtindo com a família Ordinários. Somos de Macarena, então não se mete. Família Ordinários, hoje a noite promete. Somos de Macarena, então não se mete. Família Ordinários, hoje a noite promete. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga pra cima. Oh! E DJ Duda. Aí, DJ Jefferson. Jefferson. Sei que fui precipitada, já que não sentia nada. Olha, gente, dia 3 de maio, na sexta-feira, tem a abertura do novo visual do terraço em Abaetetuba. Na sexta-feira, dia 3 de maio, tem Duda, tem Jefferson e é banda R15. Banda R15, Duda e Jefferson. A abertura do novo visual do terraço, dia 3 de maio, na sexta-feira. Você vai ser pra sempre o meu amor. Manda Henrique. Me perdoa, por favor. Meu irmão. Você vai ser pra sempre o meu amor. Volta, me perdoa, por favor. Viviane Batidão. Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ aqui é pra Paty atrevida, só na mão. A Tati, olha, a Tati. Essa aqui tu relembra. A Tati atrevida. Eu devia agradecer você, mas a atrevida. Essa atrevida da Vila dos Cavalos. Você quer que eu diga o que? Só posso dizer, segue sua vida. Torcendo por você, ser muito feliz, você merece. Duda, precisar de amigo, estou aqui. Galera, quer mais? Passar disso. Mais pólvora. Sou atrevida e atrevida, as miladas cabana. Hoje não. Deixa lá, Didi, Anis e Mauri, tocando as melhores. Bora, Clínis, pra cima, garoto. Atrevidos e atrevidos. Olha o cheiroso, tá cheirando tudo. Onde diz e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vila. Banda AR15, disparando sucesso. Ai, ai, ai. Nossa, atrevida da vila. Mulher, Tati, pra cima. Deixei você ir, acabei com minha vida. Menina, que me pulsação também. E você saiba que aqui com a gente, aqui da Vila Mão. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Olha, daqui a pouquinho eu quero duas mulheres em cima da nave do Poderoso. Eu não tô nem vindo. Precisar de amigo aqui, só que não. Daqui a pouquinho. Isso aí. DJ Jefferson consagrado. DJ Jefferson consagrado. E DJ Duda ostentação. Mixando as inéditas. Olha o seguinte. Eu vou tocar uma sofrência que a galera tá afim de dançar. Daqui a pouquinho eu vou tocar funk. Eu quero duas mulheres em cima do meu palco aqui. Se depois o sonho se transformar em coisa séria. Rapaz, se o Ferrari estivesse com a preta dele, com a garota do lado, meu irmão, pelo amor de Deus. Você, aí sim. Aumentando ainda mais. Ferrari, como não tá, vai ter que ficar só no pensamento. É que eu já sei como eu sou. E a gente vai tocando e vou ficar. E a galera vai curtindo só na manhã. Apaixonado. Hoje aqui na série do Canarinho, babai. DJ Jefferson Migo e DJ Duda. Só na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Marcelo Romário também tá ali comigo. Sem solução. Toda a galera da pulsação. Tudo é loucura, tudo é paixão. Vamos, coração. Vamos lá, Jefferson. Solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Subir Rafinha da Sega Boteco. Tocou, e todas as meninas com a gente. Obrigado de coração, um abração do Duda e do Gesto Animal. Natural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só. É parceiro Zorro da área. Já faz tanto. Ele tá toda a galera, meu irmão, sempre juntos. A minha e a gente vai detonando. Já faz tanto. É o Isaac das Tese. Não sei o que amar. Aqui com a gente. Minha linda. Agora conhece, tá demais, né? Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não. Aí o despitado do rock tem moral até demais. A minha linda Cinderela. Olha o nosso fundeiro calado. Banda Zero. Aí já vim, eu tenho moral até demais. O cara conhece, né, meu irmão? Sim. Rapaz, o Camilo sumiu. Tá casado, desgraçado. Só pode. Quando toco os seus lábios, DJ Jefferson consagrado. Natural, você existe, eu vou me entender. DJ Ferrari, obrigado pelo carinho, pela presença de sempre. Mas tamo junto, viu, meu irmão? Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não tenho que. Sábado, aleluia. A minha linda pele. E Robin, já na verdade, tem um pega som, né? Já vai ter tuba. Meu parceiro Robin, juntinho com o Ferrari pra detonar, babai. Já faz. Aí o um bagulho doido, hein? Que eu não sei o que amar. Bora, meu parceiro Robin! Linda bela, já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. E a gente vai detonando. Você tem um emprego pra... Olha, a gente tá chegando aí. O rock dos puteiros calados. E brevemente. Que me mantém... O bailão dos puteiros calados tá chegando. E quem toca vai ser do DJ. Tá funendo cara. Mais pólvora. Vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês verem. Pra ver se a barba vai arranhar. O nosso despitado do rock. Do teu olhar. Dia 25, Bala Android, o aniversário dos garotinhos. Sua toalha, pra quando você sair do banho. Vacilando no espaço WE. Pra quando você. O rock vacilou. No... Dia 25. Quando for beijar alguém, testa esse beijinho. Aí, se der tudo certo, vai ter a participação do Duda e do Jefferson, viu? Se der tudo certo. Ei. Esse amor. Olha, rapaz, o Rob já no caqueado, é. Quando for beijar alguém, aprendeu com o Ferrari. Testa esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem. E Ferrari, vai devagar. Esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Agora vai, desgraçado. Banda 007. E a gente vai detonar. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume. E o meu parceiro Cleiton vai no caquinho. Aí, aí o Ferrari assim. Fala louca com o chegou atrasadinho. É, Rob, fala baixo. Lindo, e a boca calou. Mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nele. Se tu canta. É um bom menino. Vamos pular a parte que eu peço aqui. Meu parceiro babá. O veterano do canarinho tá na área. Meu batom. Pra cima, garoto. Digo que pra isso fiz o tom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso fiz o tom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Banda 007. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Aposta nele, sei que ele é um bom menino. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso fiz o tom. Bora, Rafinha, pra cima. Vamos. Rafinha da Seca Boteco. Eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo. Bora, Thaís, pra cima. Fiz o tom. Vamos pular. Já tá aí baixão, eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso fiz o tom. E daí que é o nosso primeiro encontro. parceiro Renê. Às quatro da manhã. Bora, Renê. Falar de amor. Segue o boteco sim. O que você tomou? Parceiro Hildo das Produções, vamos lá. Você de imaginar. Jefferson Consagrado. E reconsiderar. Bora, Robin. DJ Jefferson Consagrado. Diz que me ama quando o meu parceiro Salomão também, da Seca Boteca, o Salomão, da cima, aí tem moral até demais. Um milhão de moral. Que acabou. Tá toda a galera, hein? Diz que não encontra outro igual. Nossa relação. Olha, Jeff, tá chegando o rock aí. Não, você me usou. Tá chegando o rock do Renê. A social do Renê. Tá chegando aí, em breve, tudo em Jefferson. Manda aí, MC. Tá lá no setor do cara, vai ser bagulho louco. Ele já falou que vai ser assim, ó. Mais pólvora! Que coragem você tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor. Olha o cheiroso, já tá fazendo um caqueado. Tampa o nariz. Você tem... Agora deram uma confiança pra desgraçado. Imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. Agora, o diga... que você... Agora o desgraçado tá feliz. Diz que me ama quando. Cachorro louco! Quando... E Matheus, sempre despitado do rock, papai. Se amor... Sempre curtindo o Jefferson e Duda. E acabou. Fazer o caqueado, vai! Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu o sinal. E aí? Me usou e me deixou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda. Aí, Luizinho, esque... o Luizinho dos puteiros calado tá com tudo hoje. Que acabou. Bora, Juninho! Contra outro igual. Nossa relação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Bora tocar uma marcante agora sim, meu irmão. É a galera que dá valor. Que a gente bota pra sul de novo. E olha só, as atrevidas da vila. Meu amor, é dia para nós. Despeitado do rock, puteiro escalado. E os sinais da Almirante Barroso estão a merda. DJ Robbie também, pô. DJ Ferrari também, tudo junto. Meu amor, vamos nos encontrar. Aí o bagulho doido, hein? Troncamento. Uma passarela da BR. Aí a marcante vai rolando agora. Lugar aonde a gente. O meu parceiro Marcos, é o Marcos. Irado. Marcos Promoto tá comigo. Assim. Libera, libera. Libera, Ferrari. Libera que eu tô aqui. O grito dele. Libera, libera pra mim. Libera. Aí o Robin com ciúme fala assim, ó. Mas assim. Minha pica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mas assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. O meu parceiro Isaac das Tese, meu irmão. Aplica. Tudo desvitado do rock sim, meu. Sendo que é tão bonita. Roteiro calado. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Tony Edson. Olha que a Seca Boteco vai no caqueado. Mas a Almirante Barroso estão abertos para nós. Salomão, tem hora. Meu amor, até demais. Vamos encontrar pra lá no trocamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se... Bora, Salomão! Tem moral, tem moral! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera tudo, vai! Libera que eu tô afim. Bora, Robin! Faz assim. fica. E essa aqui, ó. Faz o caqueado, e faz o caqueado, e faz o caqueado, e três, e dois, e um, já. Olha, o Davidson. O Davidson apareceu. Até que vim. Olha o cima de cigaçado, tava. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão, e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Bora, Rafinha, pra cima! Quero... Seca boteco! Eu e você nesse salão, segure forte a minha mão. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão, e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. E aí? Quero conquistar seu coração. E eu? Eu e você nesse salão, segure forte a minha mão. Aquele beijo lá de dançar. Quero te encontrar. Bora desfitar do rock. E não te vejo. E no lá também tá hoje. Família Seca Boteco. Te amo e te quero. Pra cima. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Só bagulho louco, não, velho. Aqui toca música pra galera recordar. E tocando, assim, ó. E tocando. Olha, o René tá até na água mineral. Baby, a gente tem. É, né? Hoje não. E agora o que restou? Só lembrança. Das pólvora. Amor. Hoje não. Baby, baby. Você foi muito especial. Ferrari sempre. Mas que legal. Aquele clima. Foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando está. Parceiro Sandro Yuri. Era tão gostoso. E toda a galera do Despintado, papai. Era. Tá sempre juntinho aí, ó. Você chamava o Jefferson e Duda. E a gente vai detonando. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. E bota na batida. Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla. Abra também a Jade. Ali com a gente no meio da galera. A Jade da Jade. Nessa noite só quero dançar. Ah, o Davis saiu do mapa. Ah, engraçado. Aí chegou. Cala a boca, cagulho. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero ver. E aí, cheiroso! Esse calor. E bota na pressão, vai botando na pressão. Vai botando na pressão. Vai, gira, e vai, gira, e vai, e vai. Já passou e Duda vai detonando. Viajar de assim do lado desfitado. esquece, meu irmão. Tá sempre com a gente. E essa aqui, no Caquias, no Caquias, no Caquias. Vai girar, vai girar, vai girar, vai, vai. Essa aqui é uma onda, papai. Já. Para o meu parceiro DJ Rob. Tá só na mãe da aranha. Conhece até demais. Não, né? É muito fácil de encontrar. Se você quer sair, tem moral sempre. Venha pro clube. Isso. Você vai se divertir. É o melhor clube que tem. O meu parceiro Pedra, né, Pedra? É de qualidade. O cara tem moral até demais. Velha guarda, né, meu irmão? Vamos junto. Agora. Jefferson Consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora! Já já, bora detonar! Bora detonar! Vamos lá, Jefferson! Tá ali pertinho, o povo é que pediu. No box hoje, pelei para o Brasil. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. O parceiro René! No box hoje, pelei para o Brasil. A empresa Reneva tá ali comigo, né, René? O cara que transporta o boi pra fora, desgraçado, tá aqui comigo. É. Cadê ele, Rafinha? Depois você balançar, eu tô na Ibetinho, a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu, do pop sou de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, depois você balançar, eu tô na Ibetinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu, do pop de som, Robin. Adson Ferrari, chega aí com o Robin. Adson Ferrari, no batidão. Deixa na batida e bora jogar mais uma, bora, bora. Vai, vai, e bota na batida, bora detonar. Bora detonar, as marcantes tá rolando, papai. Silva Show pra cima. Salomão tá na área. Tá toda a galera, meu irmão. Aí o Silva chuta e moral até demais. Um bilhão de moral. Jundi e o brega das aparelhagens. Parceiro René da Fazenda Minerva. Aí com a gente, cara que transporta. Hoje foi pra bem longe, né? Desgraçado, tá comigo, tá comigo, tá. Tira. Bora, Cleison. Bora, pra cima. Chega, boteco. O desvitado do rock. O agulha é louco. Bora, juteiro calado. Juteiro calado. Gira, gira, gira tudo. Gira tudo, gira tudo, gira tudo. Bora, batidão. Magalhães, despitado do rock. Ah, é a seguidora do despitado. Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido. Ela é da equipe, papai. Tinho que a galera quer dançar. Ele que faz as paredes estremecer. Agita a galera, vamos, Tinho, manda ver. As musas dos seguidores do rock, agora. Você agora tá valendo. A parada que é o seguinte, ela quer ser desfitada em cima. Ela fala porra de musa, a parada é desfitada mesmo. Todo final de semana eu vou sair, ouvir o pop som com o DJ Dinho, vou curtir. Com a banda Bolívia, novo sonho vai surgir, o sonho da pescada. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.